una mirada a la guarda la torre, solo bene. Escuta, boa tarde. Web 6721, contatar dados para o 330 cumprindo o perfil da MOMO. 330, perfil da MOMO, 6721. Salvador, esse é 6141. 6141, estrada bom, desça para o 050. 050, 6141. Seguindo o tráfego, após o ponto de espera, dona 0-118-602-230. Autorizado Natal, 370, pesou a nozera. Escola da 10, pouca GFA, 208, controle 5027. Contratar dados para o 230 na Tegapuca. Tá ligado, 230 na Puca com 9806. Autorizada NR com a pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Diga elemento de decolagem 1-0, TAM 3-1-9-3. Desça para 4.000 pés, ajusta na 0-9-4. 4.000 com 1.014, será? Perfeitamente. Santana 3805, informação uísque. Era no 398, mantenha ponto de espera do hotel, aguarde para decolagem. Alfa, mantém escuta, passarei do 2230, autorizado a NA e manter pistão 1-0. Ali, mantém 1-0, 2230. Jamaica Alfa, prossiga. Jamaica Alfa, reporte para Sax. Para 3, meu pé, o ajuste é 1-0 no 4. 3 no pé, com 1-0 no 4. Frequência 1-0-8. 3-0-8, 3-0-9-3. Boa. Brasil. Gente, depois 2000 eu autorizado o Adael. 2000 da Elsa, 3193. 6721 ao controle. 6721, prossiga. Também em centro Recife, na frequência 12685, alternativa 125-45. 2085-2545, boa tarde. 208, controle, 5030, transponder, 3805. Reporta posicionamento. Boa noite, era minha vetoração para espaçamento, curva à direita na proa 090. Seu limite será cruzar o nível de voo 150. Ok, então vamos na 90 até o 150, voo 1806. Mostra também para sua informação, tráfego na sua posição de 11 horas a 10 milhas, cruzando 130 para 150, é um Tucano. Tá bom, tá fresco. Aí vai para Caju? Vai para Natal. Natal, ah, é, tá bom. Oceania 6315, chame torre 1-8-6. 8-6, boa tarde. 2230, decolar 242, chame em controle 1-20-8. 208-2230. Para o TAC, o primeiro pedido 149, 4 horas e 30, alterando de João Pessoa. Direita Índia Alfa, ponto de espera 18-6, 1-0-4, 3-2-1-6. Salvador, gol 1-3-9-4. Pronto para 4, gol 1-6, 1-3-9-4. Oceania 6315, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Guarda. Vou transponder 5026. Controle Salvador 1935, vou 394. Da Brinde, motor de 208, o gol no 394. Solo TAN 3283, autorização Aracaju, nível 190. Redução para 1-8-0-9, para em sequestramento mantenha presente pro limite ao localizador. Ok, 180 na pro limite ao local. Cometa 1-1, chame Centro Recife, frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Cometa 01, não copiou o controle? Cometa 1-1, é o controle? 1-1, tá na escuta. Tu vai manter o nível de voo 1-50, confirma? 1-50. Gente, recebo um. O trecho está subindo. Cometa 1-1, chame o Centro Recife, frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 1-1, chamará Centro Recife 2685. Dado o cruzamento do campo, reporte no ponto médio da pista 1-0-28. Bravo, Papa Serra, prossiga. É 315 no solo de 45, livre à direita, chame solo no 21, no decimal 9. 319, é Salvador, Chanel 6320 estabilizada, né, aliás? Chanel 6320, compete a aproximação final, torre 1-8, decimal 6. 18-6, 6320. Chanel 6141 para interceptar o lock, curve à esquerda, na pro 1-1-4-5, descendo para 2000, reporte estabilizado. 1-4-5-2000. 3 Salvador, Força Aérea 398. Aérea 398, contato radar, sua para 1-50, saída Conte. Força Aérea 398, saída Conte, sobe para o nível 1-50. Bravo, Papa Serra, o controle. Tanque Alfa autorizado, ingresso na pista 17, reporte aliado e pronto. Só ligado. Vem de pistola. 5-1, alternativa 3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5, então eu. 3-1 ou 3? De imediato. 3-1-5, boa tarde, ligou. Alfa Juliette para o 8, 3-1-5. 1-3-9-8, aguarde. Você vai manter o nível de voo 090, confirma? Confirma, até Aracaju, para o ataque remetido e depois para sair para o Maceió também, 90. 1-3-9-8, sube e manter o 090. Subindo para o 090, muito obrigado. Fogo, 1-6-0-0. Você queria manter? 1-2-0-8, Juliette Serra Tango. 1-2-0-8, Serra Tango, do lado. 6-3-2-0, livre pouso no 0, vento 110 graus, 1-2-9. Livre pouso na 1-0, 6-3-2-0. Controle Salvador, Juliette Serra Tango. 3-1-6, após a passagem do Chanel ali, mantém 1-0, 3-2-1-6. Após o Chanel ali, mantém 1-0, 3-2-1-6. Terceiro corredor forte. Ok, reporta, lá reporta para o retorno, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, Schenck. Paulo, 3-2-1-0, puxa, acionamento 11. Confirmando para o Juliette Serra Tango. Solo Gol 924, está pronto para o táxi. 134 a bordo, 2 horas e 10 autonomia, terra Salvador. É 134 a bordo, 2 e 10 autonomia, terra Salvador. 3 ataques, pátio Índia Alfa, ponto espera 186 e 15 gol no 924. Salvador, o gol no 394, posição 5, pushback, acionamento. Guarda. Vai instrumento ou visual? Gente, o senhor não pode manter 3 mil, teria que manter 4.500 ou 2.500. Milhas, litoral nordeste, afastando rumo nordeste a 1 mil pés no litoral. Livre decolagem da 1-0, TAM 3-2 no meio. Decolagem autorizada, 1-0, centro do tráfego, TAM 3-2 no meio. Jamaica Alfa decolou da 1-7-5-0, transfere agora controle, frequência 1-2-0-8. Ok, Alfa. Mantenha a saída. Afirma, mantenha. Chiné 6141, no check trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Teve pouso, Chiné 6141, baixado travado. Só 3-2 no meio, decolado 5-1, no chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 3-2 no meio. Torre Salvador, boa tarde, gol 924, ponto de espera, dá 1-0, tá pronto. 1-924, mantém ponto de espera. Mantém. 3-2 no meio, decolou, perfil da Momo, na sua escuta. 3-2 no meio, contratado ASO para o 370, perfil da Momo. 370, perfil da Momo, tá 3-2, no meio. Jamaica Alfa, controle. Na escuta. Não recebo o modo Charlie, nem o modo Alfa. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, aerovia Amper Zulu, 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da Léo, Leda, Bridge. Transponder 5051, controle 120, decimal 8, gol 1333. Vai chamar 1333. 18, decimal 6. 86, obrigado, me desculpe, Juliette Atalho. Que é o seu controle? Alfa. Gente, agora recebo o transponder, voz direto coral na presente. Que é Alfa. Uma bomba, 3-2 no meia? 3-2 no meia, manter a saída. Vai manter, 3-2 no meia. Juliette Atalho. Juliette Atalho, reporte na final da 1-7. Do 916, chega da Mari, desça para o 050. Mari 050, 24 horas da manhã. 924. Estou achando 6141. Ok, chamar antes da Juliette. Bravo Papa Serra, confirme seu estimado para o pouso, Iwi. Gente. Confirme o estimado para o pouso. Bravo Papa Serra. Ok, obrigado. Nesse retão, confirme, check trem, livre pouso pistão no site, vento 120 graus, 14 nós. É, Juliette Serra, tá, vai atualizar pouso no site. 5240, muito boa tarde, unidade descida. 5240, na chegada Mari, desça para o 060. Na Mari, 060, 5240. Alguma possibilidade vai estar, para a senhora, se não for atrapalhar? 5240 vai manter Mari, será o número 2 na aproximação. Sem problema, senhora, mantém Mari, descendo para o 060, 5240. Salvador, boa tarde, gol 924. Para o táxi, 150 no POB, 3 horas e 30, alternando apenas. Pátio 1 no Índio e Alfa, seguindo 800, acompanhando 04, para o treinador. Pátio 1 no Índio e Alfa, Centro Recife, na frequência 1260, alternativa 288. Corrigindo, 2230. É, chama o Centro Recife, na frequência 1260, alternativa 288. 260-1288, 2230. Controle 1208. Controle 1208. 2106, solicite ao Centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 12685, 12545, tá? 36-3206. Delta, reporte pronto para ataque. Center 6141, não tem balizador aqui na remota 13. Tem balizador. 03, Nadael. Limpo 03, contato radar, vou para o 220, vou direto Leda na presente. Presente agora direto Leda. 1390, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Nadal, ponto de espera, Goma 394. Para 2000 pés, o ajuste é 10014, livre da restrição de altitude em TAP. 2014, livre da restrição de TAP. Bateu, tudo bem. Autorizado a DNA e manter cabeceira 10. E mantenha 10, Goma 394. Quer cuidar autorizado ingresso na pistão, no site, reporte alinhado e pronto. Zero decolado azul, no site 00, chame controle, 20 decimal 8. 1208, ou 9600. Para o 0. 050, 5240. Gol no 924, centro Recife, 12685, alternativa 12545. 12685, 2545, gol 924. Controle, gol 1600. 1600, contato radar, sou para o 370, saída Pouca. Saída Pouca, só para o 370, gol 1600. Azul 4116, autorizado final LS, após estabilizado localizador. Autorizado de LS, reportagem estabilizada, 84, ordem no meio. Controle trip 5240, autoriza passar ETAP com 240 de indicado. Trip 5240, autorizado. Grato, 5240. Uno 394, autorizado decolar, pistão 10, vento 110 graus, 139. Livre decolagem 10, gol 1394. 3805, ponto espera da 10. 3805, mantém ponto de espera. Mantém. Controle 90 decimal 8. 1208. Papa Romeu Mike Eco Juliette. Papa Romeu Mike Eco Juliette, mantendo no meu pés no corredor Aster. Assim que possível, informe estimado para o pouso e a proideal para o destino. Proideal para o destino, será 312. E o estimado de pouso. Aguardando aqui. Uno 850, copiado, manter meu pé no corredor Axé, é pode falar da barra. Meu pé no Axé, repassar a fora da barra, mas é tudo. Gol 9600, suba restrição 350. Sobe restrição 350, gol 9600. 08, gol 394, boa. Autorizado no 333. Livra 1500. 394, contato radar, suba para o 360, saída da Euler da Bridge. 360, perfil da Euler da Bridge.